Boa tarde, caros colegas. Sejam bem-vindos a mais um espaço de Bata sexta-feira. Hoje temos como tema 10 a Gabi Hong, mas a apresentadora vai me traduzir. A apresentação será feita pela arquiteta Paula do Nascimento. Antes de mais, gostaria de agradecer. Tivemos a caça da arquiteta durante 6 meses para ser de um alto nível. E queria agradecer por ter dispensado, tirado algum tempo para vir partilhar um bocadinho sobre o trabalho que tem feito e esse projeto em particular. Então, seja bem-vindo ao espaço e será feita uma apresentação, 5 minutos, em PDF, mas depois vamos assistir a um vídeo para depois entrarmos então para o debate se tiver alguma questão à volta do tema. Ok, obrigada. Posso dizer algo? Posso dizer algo? Eu queria agradecer o convite. Para mim é sempre um prazer poder apresentar e falar um bocadinho sobre aquilo que tem feito cá e além fronteiras. E eu vou falar especificamente hoje, vou explicar um bocado o que é essa Beyond Entropy. Beyond Entropy quer dizer para além da entropia, e entropia significa caos. Na verdade, eu vou explicar um bocadinho o que é, que isso é um estúdio de investigação e de projeto também, e vou especificar naquilo que é a Beyond Entropy África, da qual eu sou diretora, e vou mostrar um projeto específico que nós fizemos, que foi apresentado em 2012 na Bienal de Veneza, mas que é um projeto que nós esperamos depois ser concretizado cá em Angola ou ao longo do continente africano. Podes pôr full screen ou aquela parte. Sim, view lá em cima, view full screen mode cá em baixo. Yeah. Isto é o lema da Beyond Entropy, é um lema que foi criado por mim pelo meu parceiro de trabalho, que é um italiano, um arquiteto italiano, que se chama Stefano, que é praticamente a minha outra cara, e que é inspirado num filme muito antigo do Jean-Luc Godard, e nós como arquitetos usamos essa frase como lema, ou seja, pretendemos mudar o mínimo possível os contextos em que intervimos de forma física, mas causar transformações que ocorram numa multiplicidade de escalas. Podemos ir para o próximo. A Beyond Entropy, na verdade, é um estúdio multidisciplinar que foi criado em 2010, quando ambos éramos estudantes de arquitetura. Foi criado em Londres e nasce da necessidade de nós, enquanto arquitetos, percebermos que o contexto em que nós operamos estava a mudar. E estava a mudar não só por causa da crise económica, mas porque os paradigmas que nós aprendemos e nós fomos treinados praticamente para criar edifícios e para chegar a um sítio e achar que somos os donos do mundo, estava a mudar. E perceber que a prática da arquitetura é um escopo muito mais alargado do que ser simplesmente uma prática artística. Lida com pessoas, lida com intervenções no espaço e que têm uma influência muito grande e que duram muito tempo. E a Beyond Entropy trabalha de forma multidisciplinar, portanto, são arquitetos, são artistas, são cientistas, há muitas pessoas envolvidas, e trabalha praticamente como nós costumamos dizer que é um vírus, porque nós agregamos organizações e a ideia é desenvolvermos projetos em parceria com organizações, sejam ONGs, sejam com governos, sejam com outro tipo de agências. O nosso ramo de intervenção é arquitetura, urbanismo, arte e a geopolítica, ou seja, é tudo misturado e depois vê-se no que dá. Neste momento nós operamos como uma rede e, portanto, há a Beyond Entropy Europa, há o Mediterrâneo, há a África e há a Beyond Entropy Imprensa. Todos estes pontos são considerados como territórios, não como territórios geográficos, mas nós partimos sempre do princípio em que temos que identificar um problema e, a partir da identificação desse problema, tentamos perceber em termos de escala a repetição desse problema a nível de um cenário global. E isso torna-se um paradigma que nós tentamos depois desenvolver projetos para questionar e para alterar. Então, e este é um bocado, na verdade, também é uma citação que contextualiza essa forma de operar nossa, e é um trabalho que é muito contemporâneo e tem muito a ver com o facto de que nós identificamos paradigmas antigos que neste momento estão a entrar em colapso. Então, a bioentropia opera um bocado em situações do que nós chamamos de situações de crise. Portanto, a divisão bioentropia Europa, que é dirigida por por outros dois colegas meus, neste momento está a investigar um fenómeno que tem ocorrido muito na Europa, mas também é recorrente em outras partes do mundo, que é a dissolução da fronteira entre a cidade e o campo, naquilo que nós chamamos de territórios entrópicos. E podes passar para o próximo? E para o próximo também? Para o próximo slide. E tem projetos de investigação nestas pequenas cidades, podes passar para o próximo também. E tem como base, isto é uma vila, isto parece uma montagem, mas não é. Era em Brescia, e era uma zona que era suposto ter sido uma zona agrícola, mas do dia para a noite começaram a aparecer esses edifícios de meios sociais, e então interessa-nos essa relação entre o campo e a cidade, e esse território ambíguo que não é nenhum nem outro. Próximo. A bioentropia mediterrânea, que é uma divisão que eu também estou envolvida, neste momento acho que tem um projeto muito interessante, porque investiga a ocupação bipolar da costa mediterrânea. Que acontece de forma sazonal, não é? Durante os períodos de verão está muito cheia a costa mediterrânea, tem com turistas que poluem, usam e tal, e há uma economia própria durante 3 meses, e depois durante o resto do ano está vazia e a cidade morre e as pessoas não têm o que fazer. Podes passar para o próximo slide. E o que nós A intervenção que nós fizemos aí, que foi muito direta, que foi em parceria com o Museu de Arte Contemporânea, que era uma instituição que estava decadente, foi nós reformamos o museu e criámos uma galeria num espaço, num edifício abandonado. E foi um projeto muito barato. O que nós fizemos foi retirar o teto do edifício e fazer pintar, e fizemos uma galeria a céu aberto, que é um espaço que questiona até que ponto a produção artística pode gerar uma nova forma de ocupação. É um sítio que é usado para residências artísticas, de pessoas que vão de todo o mundo e que ficam hospedadas nas casas de pessoas locais e trabalham com artesãos locais. Portanto, o objetivo do projeto é desenvolver produção artística, mas desenvolver a zona, que é uma zona completamente deserta. Né? Podemos avançar, mas... Portanto, este pontinho azul é o nosso espacinho de galeria, que é este espaço também. Isto foi um dos eventos que nós organizamos lá, que foi uma performance. Nossa parte. Sim. Vamos ver o que é a nossa parte. Não, bioentropia África. Estuda, obviamente, com o paradigma das cidades africanas contemporâneas. Alta densidade, falta de infraestruturas e de meios adequados para lidar com o crescimento rápido. Podemos ir para o próximo slide. E para o próximo. Portanto, interessa-nos este fenómeno. Mas já vamos chegar à coisa boa, à parte boa disto. E o próximo slide também. E o próximo, podes ir passando até... Só por curiosidade, essas fotos são... São Estas duas foram tiradas da net, são genéricas. Esta é uma foto aérea de Luanda. O nosso case study principal é a cidade de Luanda, com todas as suas coisas positivas e negativas. Mas usamos Luanda quase como um paradigma do que está a acontecer ao longo da África subsaariana. Podemos passar para o próximo slide. Nós desenvolvemos em 2012 um projeto teórico barra prático sobre a cidade de Luanda e que foi desenvolvido no Kazenga, praticamente. Nós fizemos um workshop na Universidade Metodista com alunos da arquitetura e tivemos a colaboração também da administração municipal do Kazenga. O objetivo do projeto qual foi? Foi primeiro perceber a dinâmica dos bairros informais, na cidade de Luanda. Interessa-nos o Kazenga, porque o Kazenga é o maior, não sei, que é o mais denso. A densidade do Kazenga é 2,5 vezes a densidade de uma cidade como Nova Iorque, que tem prédios altíssimos. No entanto, embora haja muitos problemas e há, nós chegamos à conclusão que a cidade é cíclica, né? O funcionamento mesmo dos bairros é cíclico, ele não entra em colapso definitivamente, e há fatores para isso, há fatores que contribuem para isso, e nós queremos passar para o próximo próximo slide também. E tivemos acesso a uma série de dados e ao perfil do município que nos foram dados pela administração municipal e que nós fomos proibidos de divulgar. Sim, mas percebe-se porquê? Porque os documentos que eles tinham ainda estavam em fase de elaboração e nós temos... Em 2012? Sim. Ok, sim. Se eu não me engano, acho que tem um documento que foi feito em parceria com vocês também. Exato. Mas a nós interessava-nos mais estar no terreno e nós praticamente usámos uma ruazinha, fizemos um workshop numa rua do bairro do Kazenga, perto da administração municipal. Tivemos lá 3 semanas a entrevistar pessoas, falámos com as pessoas, fizemos um levantamento, aquilo que nós chamamos de um levantamento forense dos espaços ocupados e de como as pessoas vivem, e interessava-nos mais perceber como é que o espaço do ponto de vista arquitetónico é usado, não fazer pré-julgamentos nem nada, mas perceber como é que o espaço é usado, como é que uma sala é usada, se é usada de forma durante o dia de uma maneira, durante a noite vira um outro tipo de espaço. E portanto é uma coisa que nós chamamos um bocado de teatros urbanos, e isso acontece também na rua. Podemos passar para o próximo slide. Pronto, isso foram algumas imagens de lá. E o próximo. Estes são alguns dos alunos. Nós tivemos com três turmas de 4º e 5º ano a trabalhar lá. E esta foi uma das casas. Foi um senhor muito simpático que nos recebeu desde o primeiro dia e deu-nos entrevistas. E nós também estávamos a perceber um bocado o que é que as pessoas na verdade querem. Porque esse workshop serviu também para nós que demos o workshop, que fui eu e o Stefano, engajarmos com a realidade local. Por outro lado, engajar os alunos para aquilo que deve ser a área de intervenção deles, que é não chegar a um sítio e destruir tudo e fazer uma coisa porque se acha que é melhor. Mas perceber o contexto social, sociológico, e cultural dos espaços antes de se fazer qualquer tipo de intervenção. Podemos prosseguir. Esta é uma imagem que é praticamente a imagem símbolo da Bioentropia África. Foi uma fotografia que eu tirei na estrada. Interessa-nos isto porquê? Porque é um espaço público que é ao mesmo tempo a rua, a montra, a loja. Ou seja, Um dos motivos da densidade das cidades africanas é isso, é porque o espaço não é... entra um bocado em colapso aquilo que nós aprendemos como distinção entre o que é público e o que é privado e o que é usual e o que não é usual. tudo é tudo ao mesmo tempo e é simultâneo, não é uma coisa de manhã, outra coisa tarde e outra coisa à noite. E o nosso questionamento é perceber se este modelo pode gerar formas de desenvolvimento, ou seja, podemos intervir nestas zonas sem necessariamente chegar lá e deitar tudo abaixo, mas perceber o que é que daquilo pode ser usado de forma a gerar coisas boas. Podemos passar para o próximo slide. Para o próximo. E pronto, termino aí. Nós por acaso temos alguns slides mais, mas vou terminar ali porque. Seu casinho amanhã. Exatamente. pronto, isto são outros projetos, mas agora vamos ver o vídeo. O vídeo é de um projeto que nós depois desenvolvemos a partir deste workshop. Foi apresentado na Bienal de Veneza, cujo tema era Solo Comum. E o título do nosso projeto é Solo Comum mesmo. É uma intervenção urbana, e ela está bem explicada aí no filme, mas que pretende ser um tipo de intervenção para as zonas de fronteira entre o que é a zona muito urbana e as zonas periurbanas, usando flores e criando jardins, que não são jardins, mas são modelos de infraestruturas verdes, que são ao mesmo tempo um espaço público, um jardim, portanto um pulmão para a cidade, e estamos a trabalhar com certos tipos de plantas que têm uma performance, ou seja, que geram energia, que podem ajudar a limpar as águas paradas. E nós fizemos uma instalação, isso foi apresentado em Veneza, nós fizemos uma instalação funcional em escala real. A ideia na altura era construir um protótipo da rua do Kazenga e instalar estas plantas e depois monitorar durante 6 meses a transformação do espaço. Não foi possível porque era muito caro, então nós construímos só o jardim, que no filme aparece numa sala, depois foi transladado para uma zona urbana e que funciona. É que funciona, mas nós, portanto, esta é a segunda fase do projeto. A terceira fase seria engajarmos com as autoridades locais e construir um protótipo mesmo em escala urbana. Não foi possível ainda cá, nesse momento o projeto está em stand-by, houve alguns convites e nós estamos um bocado em fase de um processo burocrático de tentar perceber onde e como é que a coisa se pode desenvolver. Houve um convite para um outro país africano, para o Senegal, talvez aconteça no Senegal, mas no fundo isto é um modelo genérico que nós geramos, mas que depois pode ser adaptado, pode ser transformado, e pronto, acho que o filme explica um bocado melhor o que é que é, ilustra um bocado melhor o que é isso. E ele conta a história dessa montagem, dessa instalação em Veneza, na Bienal da Arquitetura. Esta parte é mesmo sem som, é o processo de montagem do sistema. Eu penso que quando nós começamos a explicar como é que as coisas, o que é que cada coisa é, há legendas pelo menos numa parte, e a parte que não tiver legendas eu depois posso ir falando também. Ele está praticamente a explicar o que eu expliquei no início. Parte do nosso trabalho também é muito focado sobre o conceito de energia, não só energia como sustentabilidade, mas energia no geral. só a instalação do sistema de irrigação, como foi montado dentro de uma sala, tivemos que ter irrigação gota a gota. Eu pessoalmente tenho muitas reservas sobre a maneira como estes processos ocorrem e estou dentro de alguns projetos que vou saber disso, mas na verdade a minha forma de trabalhar é um pouco um contraponto a isso, não é? Porque cidades do Quilamba em toda parte do mundo, não sei se no final das contas irão funcionar ou não. E acho que nós estamos numa fase em que podemos melhorar, mas de forma mais pensada e não tão corrida. Na prática, nós só criticamos a importação de modelos sem uma reflexão anterior. E propomos uma aproximação, eu acho que eu conheço o Paulo Moreira, né? Nós somos muito amigos, embora trabalhemos em formas distintas, mas há quase que um caso de amor latente. E propusemos uma aproximação que é de baixo para cima, sendo que muitas vezes é possível gerar modelos novos, sem ter que se importar os modelos de condomínios ou os modelos de quilombas, mas que possam solucionar alguns dos problemas. explicar essa parte, um bocado explicar o que é essa cana que nós estamos a instalar aí, que é da família do bambu, mas não é um bambu. Já foi usado em outros tipos de projetos, principalmente em termos de limpeza de águas residuais em outros países. Depois houve um período de tempo em que foi deixado de ser usado e agora não faz pesquisas sobre isso. E é uma planta que é o maior absorvente de CO2 que existe. Ela cresce um metro por mês e quando cortada e queimada pode ser transformada em biomassa muito facilmente. Biomassa é energia limpa. E por isso é que nós propusemos jardins, falamos dessa questão do jardim infraestrutura, que usa plantas, por exemplo, em valas que são abertas para a limpeza das águas residuais, mas também podem ter essa função adicional de gerar biomassa. Para esta instalação, como não foi possível, enfim, construir realmente uma casinha ou duas e agora de casinha, o que nós fizemos foi que nos deixamos espaços vazios das casas e construímos um jardim entre os espaços das casas. Aproveitando este plano. Exatamente. Já vou perguntar outra pergunta. A ideia era essa, e quando nos montamos não tínhamos as cadeiras lá dentro, na verdade, só que não tínhamos depois um espaço para fazer entrevistas. E toda a gente que entrava sentava-se aí, depois o ambiente não havia ar-condicionado nem nada, mas era fresco. nós temos uma instalação sonora também com o som da cidade, mas era quase como um refúgio. E então acabou por ser. Acabou por funcionar bem. E acho que estamos um bocado como é que essa questão de como isto funcionaria em termos de um espaço público mesmo. A apresentação também. Sim. Ok. Obrigada. Ok, obrigada, Paula. Interessante o projeto. Mas aqui estou a pagar para falar bem onde 10. Whatever. Ok, acho que temos algumas questões. Vou tentar perceber um pouco melhor. Podem ser assim em relação às centralidades. Porque as centralidades é uma nova aposta em termos urbanísticos, em termos arquitetónicos também, talvez. E não só em Luanda, mas parece que será de modelos a outras partes da cidade, do país. Então, eu queria perceber como arquiteta e um pouco da arquitetura do seu trabalho de campo nas diferentes cidades e o pouco tempo que teve cá em Angola trabalhando no Kazanga, qual é a sua percepção sociológica? Não, só um pouco da sociologia, porque focou nessa questão da sociológica, se calhar versus cultural, em relação às novas centralidades. Eu penso que há dois pontos importantes. O primeiro, obviamente, que não, elas estão feitas, foram feitas em tempo recorde e com objetivos nobres, digamos assim, um objetivo de resolver certos problemas. E por isso, eu acredito que só levar a cabo uma empreitada dessas é extremamente difícil. Portanto, não se pode necessariamente deitar abaixo todo o trabalho. Isto por um lado. Por outro lado, agora, em termos de daquilo que são os projetos e da sua sustentabilidade, eu tenho algumas reservas a este tipo de intervenção, se calhar até pela rapidez com que elas exigem que são feitas. Talvez nós estejamos numa fase em que sejam precisas intervenções muito rápidas para resolver certos problemas. Mas aquilo que eu conheço, por exemplo, da Quilamba ou do Dundo, muitas vezes acabam ser processos que a longo prazo irão entrar em colapso. Isto é um modelo falhado já. Este é um modelo que já existe em outras partes do mundo, que já foi implementado em outras partes do mundo e que vem neste momento a ser alvo de problemas, porque isto já é um tipo de intervenção que existe se calhar nos anos 50. Eu penso que nós estamos numa fase em que podemos refletir sobre nós próprios e sobre aquilo que queremos ser no futuro. Obviamente que é necessário resolver os problemas básicos de forma rápida, mas em termos de intervenção arquitetural, é preciso haver uma reflexão antes destes modelos serem implementados. Aquele senhor que aparece na fotografia com os alunos, que foi alguém com quem nós falámos muito tempo no Kazanga, quando lhe perguntávamos se ele estava disposto a mudar dali para um prédio, ele foi categórico e disse que não. Ele disse que preferia era que ele mora no Kazanga há muito tempo, tem uma casa que não é uma barraca, foi construída por ele, que foi crescendo ao longo do tempo, mas ele não se via a morar num prédio de 15 andares, porque culturalmente não funcionava, ele não poderia ter as filhas a morarem com ele, não poderia ter a sua horta, não poderia ter as suas galinhas, etc, etc. E nós temos muito espaço no território, então podemos fazer um trabalho que começa de baixo, que tem a ver com a participação pública, participação das pessoas nos processos de decisão, e perceber que, embora haja boa intenção de resolver os problemas das pessoas, nós não podemos ter uma atitude de que nós sabemos sempre o que é melhor para elas. Elas têm que ter algo a dizer naquilo que vai ser feito para elas. E é possível desenvolver uma arquitetura, acho que muito mais sustentável, e muito mais de acordo com aquilo que é a nossa cultura, com o nosso modo de viver, e que vá ao encontro daquilo que as pessoas querem, não é? Portanto, eu tenho reservas relativamente a estas centralidades que nascem com cogumelos, porque vi-as na Coreia, vias na China, vias em Portugal, vias em França, vias em toda a parte do mundo e na América, e há sítios em que os prédios estão literalmente vazios, né? E depois, nós temos outros problemas, por exemplo, a nível de Luanda, da drenagem, de saneamento, de eletricidade, e a longo prazo, a não ser que seja uma intervenção muito transdisciplinar e abrangente, uma coisa acaba por depois saturar a outra, não é? E acho que esse é um cuidado que, enquanto profissionais, nós temos sempre que ter. Mas eu acredito, e se calhar no filme eu digo isso, eu acredito que a arquitetura é boa quando ela serve as pessoas para quem ela é feita. Porque senão, acho que não tem uso, não tem perduração, não faz sentido. Falaste que você vão para o Senegal? Talvez. Angola ficou em stand-by ou o processo encerrado? Não, o processo não está encerrado. O que acontece é que, na prática, se eu disser que a Beyond Entropy África são duas pessoas e uma assistente fixos, e depois vamos trabalhando em parcerias. Isso faz com que às vezes os projetos se sobreponham e nós não tenhamos como dar vazão a tudo ao mesmo tempo. Porque esse vazio não tem como arranjar parceiros localmente, estudantes, temos, vamos tendo. Voluntários é um bocado complicado. Vamos tendo, mas é um processo que nós estamos a fazer. Eu neste momento estou no processo de legalização do estúdio cá mesmo. É um processo longo, mas em simultâneo com isso, nós vamos tendo outros projetos que nós desenvolvemos, quase sempre projetos de 6 meses no máximo. E depois do projeto estar montado, pode ter uma vida mais longa e ser desenvolvido. Portanto, em Angola não está completamente descartado, está em stand-by, está à espera de uma oportunidade, mas isso é um processo também muito exaustivo para nós. Quando nós fizemos este projeto? Este projeto, porque é que nós fizemos Veneza? Porque foi um convite pessoal. E na época nós depois viemos para cá, na altura em que engajámos as universidades e tudo isso, mas levámos também o projeto ao Ministério da Cultura, porque a Bienal é um evento cultural, para eles poderem nos dar autorização de nós nos apresentarmos lá, e houve essa autorização, mas foi quase como uma negociata de 6 meses, a custo nada, não é? Porque nós queríamos fazer, e depois nós é que arranjámos os patrocinadores para financiar o projeto. Ou seja, nós fomos designers, fomos criadores, fomos educadores, fomos produtores, e montámos a instalação nós dois com mais aquelas pessoas que montaram o sistema de irrigação. E portanto, é um processo de aprendizado bom, mas é muito exaustivo. Nós depois disso tivemos outros convites, tivemos o ano passado também na Bienal de Artes, ganhamos um prémio, um projeto diferente, que aí já houve já houveram outros patrocinadores, já houve uma comparticipação do Ministério. E este ano, por acaso, nós temos agora um cliente. O que é que acontece? A Bienal Entropy não tem clientes fixos, nós desenvolvemos ideias e depois arranjamos ou engajamos pessoas interessadas em financiá-las. Isto porque nós corremos um bocado atrás, mas esse processo tem vantagens e desvantagens, não é? Este ano, por acaso, nós temos um cliente que possivelmente podemos fazer qualquer coisa no Planalto Central, e se isto for para a frente, é um local em que nós poderemos também testar um pouco este sistema. Na altura chegou a haver uma conversa minha com alguém da administração do Kazenga a perguntar qual era a possibilidade, já que estavam em curso os projetos de qualificação, qual seria a possibilidade de desenvolver alguma coisa para eles, e o senhor foi muito simpático, tivemos um debate muito interessante, deu-nos muita informação, mas às tantas ele disse: os terrenos aqui estão todos ocupados, ou vocês compram um terreno e fazem isso, o que é inviável, não é? É completamente inviável. E o Senegal surge porque também houve um convite. Houve um convite a um processo de requalificação acontecer, e um arquiteto amigo disse, olha, pode ser que haja essa oportunidade, mas as coisas neste momento estão um bocado em stand-by, até porque nós neste momento estamos, daqui a sensivelmente um mês, vamos lançar um livro sobre um outro projeto e também inauguramos uma outra exposição, então as coisas vão andando um bocadinho a passo de camaleão, mas vamos chegar lá, eu acho que ainda vamos chegar lá. Tenho uma questão de saber, visto que um dos vossos projetos, em Angola, não está em stand-by, principalmente aquele projeto de plantas. Se for para analisar as condições climatéricas, são muito diferentes do país por onde já foi implementado. Sim. E tem a tendência de ser implementado até em Angola, principalmente em Luanda. Acho que em diferentes zonas isso, esse projeto vai ter sustentabilidade? Eu acredito que sim, só que isto, assim, eu vejo isto como quase como um statement, o projeto da maneira que está construído. A ser implementado, ele requer um estudo de pormenor, que é isso que nós fazemos. E esse estudo de pormenor é um estudo transdisciplinar, que engloba muitas coisas, muitos fatores. Seja culturais, seja físicos, seja a geografia, a geologia do local, o clima, entre outras coisas. O Arundo Donax já existe nesta zona de África e cresce em qualquer país com clima temperado. Portanto, não há o problema desta planta em si, que tem estas propriedades, não se adaptar aqui, mas curiosamente eu tenho uma amiga minha que é botânica e com quem estive a falar durante muito tempo sobre este projeto e há outras plantas locais cá que podem complementar isso. O eucalipto, por exemplo, drena as águas, né? Antigamente as zonas da cidade de Luanda que eram cheias de eucaliptos e quando chovesse não havia inundações. Então a ideia, desculpa, deixa-me só, é isto a ser implementado, tem que haver um projeto pormenor específico para aquela zona. Entre outras coisas, não é? Porque nenhum destes projetos funciona sozinho. Nenhum jardim existe se não for mantido, e ele tem que ser mantido pelas pessoas que o vão usar. Portanto, há uma série de, depois, desdobramentos, como planos de educação, como o facto das pessoas que vivem circundantes a estas zonas terem que manter e terem algum retorno por manter isto, por cortarem as plantas e se calhar venderem energia, e irem vender as plantas a uma central de transformação de energia. Portanto, há várias escalas que acabam por afetar. Este projeto afeta muitas escalas, não é só a escala física da implementação do jardim, mas é social, económica, é arquitetural, é sustentável, enfim, é transversal. Eu me referi no seguinte, se for adaptar o modelo da nova marginal, há plantas que metem lá, mas em outras zonas de Luanda, morrem. Não sei se pode ser o caso no nosso projeto. Sim, não, a qualificação dos municípios não estão a pensar nessa vertente. Nós já pensámos nisso na altura. Pode funcionar no Kazeng e não funcionar no Quilamba Cache. Exatamente, nós já pensámos nisso na altura, em fazer essa proposta. Então depois meteram-se muitos outros projetos pelo meio. Okay. Isto foi ficando um bocado em stand-by. Mas é quase como um projeto que nós temos sempre na mente e, olha, há uma oportunidade, vamos fazer, ou então vamos fazer isso. Só que partiria também um bocadinho de nós aí, houve um... chegamos a um ponto quase de exaustão, porque nós trabalhamos a full time nestes projetos e trabalhamos a full time em outras coisas, né? Metade do dia temos um emprego fixo e outra metade do dia estamos a desenvolver outras coisas. Eu digo full time no caso porque eu vivo cá e estou sempre em viagem. Raras vezes me encontro com o Stephanie. Não, mas vivo cá. Raras vezes me encontro com o Stephanie, com o meu parceiro. Às vezes, quando ele vem cá, encontramos-nos cá. Quando ele não está cá, ele vive em Londres. e tanto Londres e a Itália. Nós praticamente trabalhamos por Skype, por telefone, por e-mail, por tudo o que seja, por WhatsApp, por tudo o que seja possível, em várias coisas em simultâneo. Então, às vezes, os projetos vão ficando um bocadinho... Um está em stand-by, quando surge uma oportunidade, ela ocupa, ela avança, e o outro entra um bocadinho para stand-by. Nós agora estamos a fazer um estudo também sobre... Tem Global Luanda, mas são 5 países. E é sobre a modernidade em África. E vamos fazer um livro. E estamos a um mês de inaugurar uma exposição e de lançar uma publicação de cariz científico-cultural. O lançamento não será cá, mas como é um projeto muito pequeno e com custos mínimos depois da produção, talvez no próximo ano venha para cá. E isso é um processo então que nós estamos nesse momento a trabalhar a tempo inteiro para resolver aquele e tudo o resto está parado. Eu sugeria que, pronto, quando deixarem de parar, pegassem nessa e tenham uma oportunidade, né? Não só em Luanda, mas acredito por todo o país, de, e fazer isso com parceria, já que há o staff, etc. Mas fazer isso com parceria com as universidades, com os estudantes. Esse é um grande objetivo. Nós também, nós tínhamos um outro objetivo que na altura não foi concretizado, mas que é algo que muito, muito em breve poderá ser. Que era organizar um simpósio. E na altura até o Ministério da Cultura pediu-nos para organizar qualquer coisa, nós estruturámos o simpósio todo, íamos até falar um bocado de algumas temáticas que o projeto aborda. E depois não foi para a frente, mas está, é algo que pode ser organizado em qualquer altura com a Universidade Metodista, que é o nosso parceiro constante. E era um simpósio um bocado para discutir a viabilidade de implementação deste tipo de projetos cá. Porque há questões legais envolvidas, há questões da terra, há questões da própria questão de se as plantas, se realmente há uma plantação, que as pessoas podem cortar plantas e levar para uma usina transformadora e gerar energia, quem é o dono disto e quem usufrui disto. Há uma série de questões legais e económicas que o projeto levanta e que nós gostaríamos de ter em discussão numa plataforma comum antes de seguir e dar algum passo. Mas ele será testado. E quando for, será testado mesmo a nível comunitário, numa comunidade. Sim, depois tem a comunidade também, assim. Outros parceiros fortes pode ser a própria comunidade. Não sei se esses que vocês fizeram no Casinga, a gente já tem ido ver, se funcionou, como é que está. Não, nós não chegamos a construir nada lá. Okay. Identificamos um sítio. Eu acho, por exemplo, que em Luanda temos muitas valas a céu aberto, com muito lixo. Qualquer vala a céu aberto, pode-se, porque a planta em si vive disso. Isso, nenúfares que nós temos cá também ajudam a filtrar o lixo orgânico da água. E portanto, só isso é quase como uma intervenção mínima que parece que não tem impacto nenhum, mas que pode ter um impacto grandioso na redução de doenças, de lixo na cidade. Talvez mais divulgação do projeto, as vantagens, as desvantagens. Sim, propor mesmo, ir mesmo para trás, para as autoridades do caso e não só. E para ver se influenciam em termos de políticas públicas, né? E com parcerias a coisa é um pouco mais gritante, chama mais atenção, porque realmente é uma coisa extremamente necessária. Todos nós gostaríamos que aquelas balas desaparecessem. Tu já não andas assim porque é para não dar problemas de bronco, não sei o que já não acabou. É porque eu acho que as pessoas constantemente estão à procura de alguma solução a nível local. Se contém ainda com. Exatamente, olha. Isso é a perspectiva da Unesco. Sim. Realmente é que deve acontecer a participação. Mas eu estou muito satisfeito com a apresentação que faz. E isso até ajudou a. Sobre uma frustração que tive. Sinto muito feliz, eu acho, agora. Não é para falar que é uma da frustração. Acho que eu vou falar disso. Mas eu estou satisfeito. E por duas razões. porque primeiro penso, e já venho a fazer essa reflexão desde 2006. Fiz em 2005, começou com uma pronto, talvez isso não interessa. Mas faça essa reflexão, se junto que nós, os angolanos, os africanos, de uma maneira geral, precisamos reivindicar nossa condição de seres humanos. Precisa dizer, as pessoas são os seres humanos, não só verbalmente, mas com a capacidade de fazer coisas profundas. E há coisas profundas que eu acompanho, por exemplo, no domínio do urbanismo, da criatividade, que gostava de dar a conhecer para ver se houvesse interação. Por exemplo, o estúdio Lindomar, uma coisa maravilhosa, não sei se conhece. Coisa profunda também, Lindomar, estúdio. Depois também conheci um angolano que tem solução para tratar resíduos sólidos, petrolíferos, profundo. E agora estou a conhecer a vossa iniciativa também profunda. Todas de angolanos. Isso de facto é satisfatório. Mas interessa que comecem a dialogar. Porque à medida que nós formos reivindicando a nossa condição de seres humanos, fazendo as coisas, porque tem uma outra coisa que faz duvidar se realmente pensamos, que é a coabitação com lixo. Nós coabitamos com lixo, então as pessoas pensam mesmo. Às vezes fica uma dúvida nas pessoas, não é? Se nós realmente pensamos. Mas essa não é a frustração. Mas não, mas tem que puxar aquela imagem. Acho que é aqui. Está no início. Está um bocadinho mais atrás. É anterior. Okay. Anterior. Espaço botânico? Sim. Eu estou a ver aí. Não, mas a pior mesmo, a que é mesmo. Nossa, é essa. Foi imensa mesmo. Isso aí. Eu já fiz uma imagem dessa aí. Perguntei à administração. Quer dizer, isso é inaceitável. Nunca vi os vídeos que nós fizemos hoje. Aí você pode produzir todo o texto do mundo, fica muito difícil convir o que você pensa quando você vive isso de forma pacífica, né? Então, essas coisas vão fazer essas rupturas, quer dizer, com a ideia de que não, aí tem gente que pensa, vale a pena chegar a um problema, isso vai permitir, uma iniciativa do angolano vai permitir melhorar a nossa imagem coletiva, e todos nós vamos ganhar. Por isso eu gosto de ver angolanos à frente de coisas profundas. Agora, no domínio da habitação, acho que é uma área muito interessante, porque do ponto de vista econômico, parece que a habitação é a construção, é o que mais aquece a economia. Né? Ela é que gerou a bolha lá, a crise econômica nos Estados Unidos. E outras coisas mais, mas sim. Aqui em Angola, ela, nesta altura que a Angola está a crescer, está a absorver muito dinheiro. Quase todo o nosso dinheiro está aí para as infraestruturas, tirando a questão da corrupção. Sim. Né? Há muito dinheiro aí para as infraestruturas. E penso que no domínio da habitação, nós devíamos tentar, este foi o exercício também que se fez, sugeriu ontem na mesa da Faculdade de Economia, que se abordou a questão do empreendedorismo, devíamos ver isso como uma oportunidade para integrar nessa altura as pessoas, quer dizer, esta área podia permitir absorver muita gente para trabalhar, e ali pessoas de formações até mais simples possível. Acho que é a solução para fazer isso. Agora, como é que nós vamos ter espaço na governação atual, para sermos aceites, para participarmos também com iniciativas como essas. Iniciativas como vindo de jovens vai abrir... Sim, eu acho que isso é um processo longo, mas que já, se calhar 10 anos atrás, não seria possível certas coisas, não é? E portanto, paulatinamente se vai abrir. Mas eu também tenho uma... Isto começou, por exemplo, numa universidade, né? Porque eu tive a sorte de estudar fora e na universidade em que eu estudei, tu és encorajado a fazer isso, a fazer projetos. A primeira vez que nós estivemos na Bienal foi um projeto universitário que a Olivetti patrocinou, de 100 mil dólares. E eu penso que a escola e o próprio ramo académico também tem que sair um bocado daquele estrionismo do modelo quadrado e que as pessoas vão lá ouvir um professor falar e levar um diploma. Mas tem que estimular as pessoas a desenvolverem a sua criatividade. Também tem um processo do perfil da pessoa, né? Estuda no país. Exatamente. Estudar num país frio? Não, acho que não é um país tão frio, não é tão frio assim. De matriz é tão frio assim. E traz um projeto humano, acho que ali também está um frio da pessoa. É, acho que é essa, não, essa vantagem não, também. Não, não é tão frio assim, não é? Mas é uma questão de interesse. O Alan Kane estudou na mesma universidade que eu. Portanto, ou eu estudei na mesma universidade que ele, porque eu sou muito mais nova. É, portanto, está aqui a fazer um trabalho humano, não é? Outro projeto interessante para mim. Desculpa, só para apanhar essa parte, Zé Paula, pensa na tua base, no teu projeto, dessa componente de sensibilização em relação a que os estudantes em particular, porque a minha bandeira é para os estudantes. Sejam mais participativos e mais ativos. E muito, quando foi lá nos simpósios, conta só essa parte, por favor. Ou faz aí um artigo qualquer, era interessante escrever sobre isso. É, isso realmente falta nos estudantes e amanhã. Já vão havendo projetos, eu acompanhei o projeto. Ser exibido, né? A coisa fica lá, faz um novo projeto, fica numa biblioteca arquivada na universidade e acabou-se. Eu acompanhei o processo do Paulo Moreira na Chicala e houve muita participação. Mas ele, o Paulo Moreira do Porto. Exatamente. This is the point. Mas eu acredito que é um processo longo e quem está também engajado nessas coisas às vezes sente-se um bocado exausto e cansado, mas é preciso continuar e paulatinamente as coisas vão avançar. Nós quando fizemos essa apresentação, este projeto foi muito bem sucedido em termos de recebimento da crítica. E sim, crítica especializada. Fomos primeira página de vários jornais e tudo isso. Aqui não se falou muito, porque isso inaugurou no dia das eleições. Não, foi no dia das eleições ou foi no dia do aniversário? Mas tivemos muito bons reviews, muito respaldo da crítica. Na verdade foi considerado uma das sete melhores exposições em 2012. Mas curiosamente, quase nenhum país africano estava representado na Bienal, tirando a África do Sul, com projetos de uma vertente diferente, que eram edifícios e coisas assim. Então houve muita curiosidade, as pessoas, mas é um projeto, mas vocês vivem em Angola, estão a trabalhar em Angola e tal. Portanto, só isso já chamou um bocado de atenção. Depois, sim, pela perspectiva que o projeto abre em si, que a ideia abre, e depois acabamos por apresentá-lo no Porto também, com o Paulo, numa outra exposição. E volta e meia, sempre que há oportunidade foi apresentado no Parlamento Europeu, e sempre que há oportunidade de nós enquadrarmos isso em alguma apresentação, fazemos. E na Universidade Agostinho Neto, né? Aqui, quando houve o convite das jornadas científicas, eu imediatamente, a professora Isabel queria que eu apresentasse um outro projeto, que foi o projeto vencedor do prémio ano passado, mas eu achei que este era o mais relevante para o contexto que era. Mas acho que é um bocado por aí, temos é que fazer as coisas. Quem se predispõe a fazer é fazê-las acontecer, e a partir daí a coisa vai para frente. Eu estava a perguntar, convenhamos, deu o exemplo pessoal do Alan Kane. O universo de 3 mil alunos, não sei se tens essa pretensão de trabalhar neste setor com mais risco, de trabalhar numa área que daria mais rendimento, mais conforto. A motivação pessoal que tem, isto é uma questão tipo. Agora, relativamente ao Brasil, o Brasil já é uma sociedade que pressiona os seus intelectuais. Sim. Ou você é útil para o espaço social, ou você não é útil e não te vão prestar o culto. Aqui presta-se o culto mesmo não sendo útil para as pessoas, não é? É só teres o carnal e prestam o culto. No Brasil não, você tem que ser útil para a sociedade. E no Brasil existe um projeto interessante, claro, que também são 200 milhões de habitantes. Exatamente. São muitos mundos, né? Há um projeto interessante, não sei se conhece, que é o Chico da Silva. O Chico da Silva é precisamente uma lógica de levar a arquitetura para pessoas comuns, fazendo uma ruptura com a ideia de que espaços arquitetónicos, pensados arquitetonicamente, beleza não é só para quem tem padrão de consumo alto. Não sei se conheces esse Por acaso não conheço. Mas isto também é, um bocado uma linha de pensamento e é cada vez, vai sendo cada vez mais atual. Na época em que eu era estudante, ainda reinava muito a questão da arquitetura icónica. E acho que ainda continua a ser, de certa forma, presente. Mas foram havendo várias linhas de pensamento. E na verdade, o que acontece é que a pessoa acaba por seguir. Eu vim parar a Beyond Entropy de forma puramente acidental. E o estúdio foi criado, um bocado foi o que eu disse no início, porque nós identificámos dentro do espaço em que comprávamos certas carências e um certo esgotamento de certos temas e da relevância daquilo que se fazia. Por isso até que, pronto, a Beyond Entropy tem essa rede, para além dos territórios que eu apresentei, ainda tem o Golfo e a Ásia, mas na verdade os projetos mais relevantes acabam por ser em África, porque também é o território que se presta está em transformação e presta-nos a pensar e a desenvolver soluções. Na Nigéria tem havido umas coisas muito interessantes, eu por acaso conheci, porque também é convite de um arquiteto nigeriano que vive em Rotterdam, na Holanda, e que desenvolveu uma escola flutuante para uma comunidade que é afetada por cheias, e que foi um projeto também pensado por ele, desenvolvido com o MIT, tecnicamente com o MIT, e com parceiros e fundações que fundaram. Ele agora está a fazer um estudo mais alargado sobre a relação entre as cidades e a água a nível do continente africano. E acabei por conhecê-lo porque ele convidou-nos para fazer um estudo sobre a costa. Era sobre Luanda, mas será talvez sobre a costa. Mas há uma série de iniciativas na África do Sul. Há um arquiteto sul-africano que eu por acaso vim a conhecer em Londres. Por puro acidente, fui assistir a uma palestra dele, que trabalhou muito no tempo que eu apartei, e faz muito trabalho de intervenção mesmo. Constrói em bairros sociais, mas tem um modus operandi muito específico, né, que é tal de baixo para cima. Ele não chega lá e implanta coisas. E acho que a gente vai, nesses encontros, acabamos por ir encontrando pontos comuns, por ir encontrando pessoas aí à volta do mundo. Mas há muita coisa a ser feita, e mesmo cá já há algumas coisas interessantes a serem feitas. O que é que é tal questão, não é? Não são amplamente divulgados. E esta fotografia, o que é que diz? Assim, com alguma sinceridade. Como arquiteta. Repugna-me mesmo, sim. Repugnância. Por um lado. Por outro lado, eu questiono, porque isso até em Luanda. Se essas pessoas realmente não têm outro sítio para vender. Né? Questiono muitas vezes, se as pessoas às vezes não têm outro sítio para vender. Não sei. Porque às vezes há outro sítio. Não sei, quer dizer, às vezes há uma ou as pessoas podem. Outra opção. Né? Quando falo, sei lá, com os meus pais, com pessoas mais velhas, mas naquele tempo, pelo menos, nós todos, opa, varríamos a nossa rua. Ou... A administração não obrigava. Exatamente. Era iniciativa autónoma. Sim, mas então quer dizer que se vocês não obrigassem ninguém... Seguramente. Mas tem que ter algo a fazer pressão. Tem que haver liderança. E acho que isso ficou superado com a teoria marxiana. Na ideia de que as pessoas são pobres porque elas são culpadas. Na verdade, a causa da pobreza é a administração pública. As pessoas, quando se reduzem a isso, quer dizer, estão numa situação, seguramente, então, se há opções, são opções muito até inacessíveis, né? Até imperceptíveis, elas às vezes não percebem. É nos privam de tantos direitos, inclusive do direito à educação, que não permite ampliar o universo. A educação acaba por estar na base de tudo, né? São vítimas. A educação acaba por estar na base de tudo. Eu conheço Cuba. Cuba é um país extremamente pobre. Mas muito, muito, muito pobre. Já viajei de autocarro por Cuba, mas nunca vi isto. Então eu vejo essas pessoas como vítimas. São vítimas. Questionamento vítima. Não acredito que uma pessoa tendo acesso a múltiplas oportunidades vai fazer opção por pior. Muitas vezes existe, mas ela não tem, não consegue perceber essas. Tem que ser ensinada, né? Não. As pessoas tivessem uma opção, 80% não estariam motivadas. Ocidental. Por causa daquela situação também do trânsito, a questão cultural, a vida também precária. Estruturalmente, para muita gente, de tudo, não é? Eu vi um projeto do aqui, foi feita uma apresentação pelo engenheiro Lídio Dai. Falou do projeto Kimbópolis, ou Kimbopolis. Parece ser um projeto muito interessante, na medida em que agregava uma certa lava por detrás da casa e um espaço para uma construção, um anexo. E estava aí o Jango e tal. Parece que, em termos de transformações de sociedade, estamos a ver aí um modelo. Uma coisa mais próxima àquilo que nós somos. A população em que o projeto estava a ser dirigido, no caso, no Acucum, disseram que tiveram concertações com as pessoas, e as pessoas a princípio fecharam-se, mas foram insistindo, explicando as oportunidades que ele poderia abrir, evitando determinados problemas, vantagens e desvantagens daqueles modelos da cultura do quintal. Exatamente. Foi um modelo que, pronto, eu acho que funciona, né? Com as margens de erro, mas... Sim, não existem modelos perfeitos, mas existem modelos mais próximos daquilo que as pessoas possam se identificar. Não aceita que isso é uma coisa, uma nossa forma de estar. Aquela coisa da transportação, da aculturação, dessa componente. Yeah, essa é das coisas que realmente está-nos aqui a grandes distúrbios. No caso do Luanda, acho que há um fascínio meio perverso. Por algum grupo. Tem um fascínio meio perverso por... sei lá, por metrópolis a imagem do Dubai, eu disse. E acho que nós temos que ser o Dubai, mas nós não somos o Dubai, não é? É mesmo uma coisa assim, devia falar um bocadinho disso uma vez, não é? Tipo uma loucura aí, uma loucura organizada, sei lá. Eu acho que é um bocado acaba por ser um bocado perverso no sentido de que é uma negação. É uma negação da nossa identidade e nós estamos num processo de construção da identidade, portanto, é meio estranho. É, obviamente que sim, Angola é um país pluricultural, ok, tudo bem, mas é meio estranho nós queremos fazer cidades à imagem do Dubai, por exemplo, sendo que o Dubai é um processo que também está em ruptura, né? Há duas semanas atrás, houve um grande encontro lá, em que eles convidaram vários arquitetos exatamente para questionar o modelo deles, que é um modelo altamente capitalista, não é? É para as pessoas irem para lá. Aquilo é quase como uma colónia de férias, é um parque temático. Pessoalmente, eu detesto, não é? A cidade é um espaço estéril, ninguém anda na rua, não há vida... parece um filme de ficção científica, não é? São edifícios muito bonitos, mas não há vida entre os edifícios. Ah, desculpa, Paula, mas se quiseres a estatística, depois agora a tag, ou se não é a vida. Os voos estão todos esgotados. Esgotadíssimos, e mesmo em direitos que o bilhete é caríssimo. Os voos estão todos esgotados. Então quer dizer que nós estamos numa alimentar e cada vez mais acreditar nesse tipo de modelo, tem que ser assim. E eu acho que cada vez mais, e vai sendo, aí a emergência de alguns grandes intelectuais a nível do continente africano, que estão-se a voltar para dentro e para perceber exatamente aquilo que nós somos e o que é que de positivo, mesmo no meio de cidades como Luanda, Joanesburgo, Lagos ou isso, que são caóticas, mas o que é que de positivo há e do que é a gênese que pode ser tirado. Há coisas que nós não podemos negar, não é? Eu vi uma senhora que veio uma vez para contar, já há 20 anos, 30 anos em Portugal, já não sei o país. E ela depois da casa eu estou em Angola, mas eu esqueci, durante a cidade sentia que faltava alguma coisa. Um vazio, alguma parte que podia ir qualquer parte do mundo, faltava era mesmo voltar para Angola, foi o que ela disse, né? Estar aqui e encontrar-se, parece que ela voltou a ser ela e um pouco mais, ter um pouco mais de qualidade de vida. Essa sensação de nós nos renegarmos é fatal. Meia coisa falava sobre isso. O que mais me dói na miséria é a ignorância que ela tem de si mesma. Porque muitos indivíduos abstêm-se de serem eles próprios. E procuram relevâncias, ou seja, referências em outras. O vazio que eles têm, acham que preenchem com uma tentativa de atirar lodo na parede para ver se cola. Sem outra saída, as pessoas vão fazer alguma coisa. Vão preencher, vão tapar, vão lutar. Acho que para além do caos, em Angola ainda temos essa vontade de triunfar. Eu acho que poderemos aproveitar essa oportunidade em termos na área da habitação para fazer muitas coisas boas. Mas esperamos que entre tudo o que está a ser feito, algumas coisas mais positivas saiam. Mas uma coisa que devemos condenar é a exclusão. Claro. O nosso modelo de organização social excludente, quer dizer, um grupo de pessoas faz decisão por todos, concentra-se 80% do orçamento numa única unidade, quer dizer, eu acho que eu posso ter uma opção e deve haver um espaço. Acho que o maior desafio que a Angola tem é de inclusão, para que vários cérebros pensem, participem do processo. Isso vai ser muito, muito desafiante. Mas começa pelos próprios processos, porque, por exemplo, um processo de requalificação ou de desenho de novas cidades, isso é um processo que é tão complexo que não podem ser três pessoas a decidir. Tem que engajar assim uma multiplicidade de agentes, de fatores económicos, sociais, sociológicos, técnicos e por aí além. Exatamente. E os processos participatórios. E emergentemente do surgimento de uma classe média cada vez mais forte, uma classe média que não esteja muito ligada a objetivos só partidários, acho que ele é um pouco para o âmbito mais nacional, mais patriotista. Temos aqui, não sei se temos mesmo, na verdade, classe média, e começa a se questionar já isso. Essa classe média surgiu que passa a diferença. Olha, a Paula já olhou para os vídeos. Ah, só porque obrigada, estou dentro do tempo. Obrigada, Paula. Não, obrigada pelo convite. Sempre podemos desabafar alguma coisa, não é? Então, aquele vazio, sempre a gente preenche assim, as sextas-feiras por causa disso.